Cultura FM. A frequência dos clássicos. Música, doce música. Cultura FM apresenta Delicatessen. Boa tarde. Para dar início ao programa de hoje, selecionamos o trio patético de Mikhail Glinka. Supõe-se que o título desta obra tenha origem no momento pelo qual o autor passava quando a compôs. Na época, ele sofria de uma desilusão amorosa e, ao apresentar a obra num teatro em Milão, um dos músicos, que também era seu amigo, declarou: "Mas isso é desespero." São quatro movimentos: Allegro moderato, Scherzo vivacissimo, Largo e Allegro con spirito. Interpretação do trio de Moscou. Thank you. Abrindo o programa, ouvimos Trio Patético, de Mikhail Glinka, interpretação do Trio de Moscou. E agora vamos ouvir a sonata em um movimento de Frederick Dillius. Ela foi estreada no ano de 1918 pela inglesa Beatrice Harrison, que foi a primeira mulher violoncelista a se apresentar no Carnegie Hall e a quem a obra foi dedicada. A interpretação que ouviremos é de Julian Lloyd Webber ao violoncelo e Bent Forsberg ao piano. com Julian Lloyd Webber ao violoncelo e Bent Forsberg ao piano, acabamos de ouvir Sonata em um Movimento de Frederick Dillius. Seguimos o Delicatessen com uma composição de Rossini. Vamos ouvir Per lui che adoro, cavatina do segundo ato da ópera A Italiana em Argel. Interpretação da mezzo-soprano Elina Garanca, do tenor Rafael Harnisch, do barítono Dominique Licht e do baixo Matthias Beutler, acompanhados pela Orquestra Staatskapelle de Dresden, sob a regência de Fábio Luise. Madagascar, turco, caro, caro, caro, caro, caro, ovunque il vento, ovunque il vento, Madagascar, turco, caro, caro, caro, caro, caro, ovunque il vento, ovunque il vento, ovunque il vento, Madagascar. Turco, caro, già ci sei, già ci sei, già ci sei. De Rossini, ouvimos Per lui che adoro, cavatina do segundo ato da ópera A Italiana em Argel. Interpretação da mezzo-soprano Elina Garanca, do tenor Rafael Harnisch, do barítono Dominique Licht e do baixo Matthias Beutler, acompanhados pela orquestra Staatskapelle de Dresden, sob a regência de Fábio Luise. Antes de encerrar o programa de hoje, destacamos cinco bagatelas, opus 47, de Dvorak. A interpretação é do quarteto Domus. São elas: 1. Allegretto scherzando. 2. Tempo di minuetto grazioso. 3. Allegretto scherzando. 4. Canon andante con moto. E 5. Poco allegro. Thank you. Com o Quarteto Domus, acabamos de ouvir Cinco Bagatelas, Opus 47, de Dvořák. Muito obrigada pela sua audiência e até amanhã, à 1 da tarde. Delicatessen. Apresentação, Kika Leoi. Produção, Fernanda Schidomi. Um programa Cultura FM de São Paulo. A seguir, Pianíssimo, o piano, seu repertório, seus intérpretes.